Caim matou Abel, fugiu e fundou uma cidade, mas a esposa era sua própria irmã. De onde veio essa história? A Bíblia diz que no princípio havia apenas quatro pessoas na Terra: Adão, Eva, Caim e Abel. Mas depois do primeiro assassinato da história, o criminoso foge, constrói uma cidade e se casa. Espere um pouco. Se casou com quem? Se apenas a família original existia, de onde surgiu a esposa de Caim e quem seriam os habitantes da cidade que ele fundou? Esse é o maior erro matemático da Bíblia ou um segredo escondido à vista de todos? Durante séculos, essa única pergunta tem sido usada por céticos para tentar derrubar a validade do livro de Gênesis. E não é por menos. A narrativa parece quebrar a própria lógica que acabou de estabelecer. Caim acaba de matar seu irmão. Deus o amaldiçoa a vagar pela terra. Mas a resposta de Caim em Gênesis capítulo 4, versículo 14, é aterrorizante. Ele diz que qualquer um que o encontrar, o matará. Quem é esse qualquer um? Se o mundo estava vazio, de quem Caim tinha tanto medo? Como ele foge para a terra de Nod e de repente encontra uma esposa? O texto sagrado não anuncia a criação de mais ninguém, não há outra família mencionada. A omissão é gritante. Para alguns, é a prova de que o relato é apenas um mito mal costurado. Para outros, é a pista de que não fomos os únicos. A resposta para esse mistério nos obriga a olhar para as entrelinhas do texto mais antigo do mundo. O que Gênesis não está nos contando? Imagine ser o primeiro exilado da história humana. Você carrega a marca de um assassino e caminha em direção ao desconhecido. É exatamente assim que Gênesis descreve a jornada de Caim rumo à terra de Nod, a leste do Éden. O próprio nome Nod significa fuga ou exílio em hebraico. Não era um país no sentido moderno, mas um estado de banijo. Foi nesse lugar de isolamento que o impossível aconteceu. O versículo 17 do capítulo 4 diz simplesmente que Caim conheceu sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Em seguida, o texto afirma que Caim construiu uma cidade e deu a ela o nome de seu filho. Leia essa passagem com atenção e a confusão é inevitável. Para construir uma cidade, você precisa de construtores. Para povoar uma cidade, você precisa de habitantes. Como um homem solitário e sua esposa misteriosa poderiam erguer e sustentar uma cidade inteira? A resposta mais simples e a mais evitada por muito tempo está no próprio relógio biológico da narrativa. Nós temos a tendência de ler os primeiros capítulos de Gênesis como se os eventos acontecessem em dias ou semanas. Mas as genealogias antigas operam numa escala de tempo quase inconcebível para nós. Adão viveu 900 anos. Quanto tempo se passou entre a expulsão do Éden e o assassinato de Abel? O texto não diz. Pode ter sido um século, podem ter sido 150 anos, e durante todo esse tempo, a biologia humana continuou seu curso. Gênesis capítulo 5, versículo 4, traz uma informação vital que costuma ser ignorada. O texto afirma claramente que depois do nascimento de Sete, Adão gerou filhos e filhas. Aqui está a peça que faltava no quebra-cabeça. A tradição judaica mais antiga, incluindo textos como o Livro dos Jubileus, sempre defendeu que Caim se casou com sua própria irmã ou sobrinha. O Livro dos Jubileus chega a dar um nome a ela. Eles a chamam de Avã. Isso nos causa um choque cultural imediato. A ideia de casamento entre irmãos é um tabu universal hoje. É repulsivo para nossa moralidade e perigoso para nossa genética. Mas será que as regras eram as mesmas no alvor da humanidade? O silêncio do texto bíblico sobre o nome dessa mulher não é um erro, é uma característica da literatura hebraica antiga. As genealogias focavam quase exclusivamente nas linhagens masculinas que levavam aos patriarcas. As filhas de Adão estavam lá, nasceram, cresceram e se espalharam. Mas por que a Bíblia não as menciona no momento exato em que Caim foge? Omissões na Bíblia raramente são acidentais. Quando o texto sagrado silencia, ele nos convida a investigar. E a investigação sobre a esposa de Caim dividiu os maiores pensadores religiosos ao longo dos milênios. Para a tradição católica e protestante clássica, a resposta genética é a única aceitável. Se Adão e Eva eram geneticamente perfeitos, recém-saídos das mãos do Criador, seu DNA não tinha as mutações e falhas que acumulamos hoje. Casamentos entre parentes próximos nas primeiras gerações não resultariam em deformidades biológicas. A lei contra o incesto só seria dada por Deus a Moisés em Levítico, capítulo 18. Isso aconteceu milhares de anos antes de Caim. Mas nem todos concordam com essa explicação. Para alguns estudiosos, a ideia de Caim casando com sua irmã não resolve o problema do medo que ele sentia. Se as únicas pessoas na Terra eram seus parentes, por que ele temia ser assassinado por estranhos? Seus próprios irmãos o caçariam para vingar Abel? Isso nos leva a uma das teorias mais controversas da teologia: o pré-adamismo. Essa teoria sugere que Adão e Eva não foram os primeiros seres humanos biológicos na Terra. Eles teriam sido os primeiros seres humanos espirituais, escolhidos por Deus no Jardim do Éden, enquanto outros grupos humanos já vagavam pelo planeta. De onde vem essa ideia radical? Os defensores dessa visão apontam para os capítulos 1 e 2 de Gênesis. No capítulo 1, Deus cria a humanidade, homem e mulher, no sexto dia, e manda que se multipliquem. No capítulo 2, a narrativa foca especificamente em Adão e Eva no Éden. Seriam dois relatos do mesmo evento ou dois eventos distintos? Se o capítulo 1 descreve a criação de uma população humana geral e o capítulo 2 descreve a escolha de uma linhagem específica, o mistério de Caim desaparece. A terra de Nod já estaria habitada. A esposa de Caim seria uma mulher dessas outras tribos. Os habitantes de sua cidade seriam esses seres humanos primitivos. A Igreja Ortodoxa e a maioria dos teólogos rejeitam essa ideia. Eles argumentam que o apóstolo Paulo é categórico no Novo Testamento ao afirmar que por um só homem, Adão, o pecado entrou no mundo. Se houvesse outras pessoas antes de Adão, a teologia cristã da queda e da redenção entraria em colapso. O debate é intenso e as apostas são altas. Mas há uma terceira camada de interpretação. Uma que não olha para a biologia ou para os pré-adamistas, mas que olha para o propósito oculto da literatura antiga. Nós fazemos as perguntas erradas ao texto bíblico. Lemos Gênesis com a mentalidade de um repórter moderno ou de um biólogo, exigindo certidões de nascimento e censos demográficos. Mas o autor de Gênesis não estava escrevendo um diário populacional. Ele estava escrevendo a história espiritual da humanidade. A revelação mais fascinante sobre a esposa de Caim não é quem ela era. O que importa é o que a união deles produziu. Ao chegar na terra de Nod, Caim tem um filho e constrói a primeira cidade da história, Enoque. Pense na ironia profunda desse ato. Deus havia amaldiçoado Caim a ser um errante, um vagabundo pela terra. Como Caim responde a essa sentença divina? Ele se recusa a vagar. Ele constrói muros. Ele cria uma cidade. A fundação da primeira cidade humana não foi um ato de progresso, mas um ato de rebelião. Foi a tentativa desesperada de um homem amaldiçoado de criar sua própria segurança em um mundo do qual ele tinha pavor. A esposa de Caim, seja ela sua irmã Avã ou uma habitante distante, determina uma linhagem sombria. É da descendência de Caim que nascem os inventores das armas, da metalurgia e da poligamia. Lameque, o tataraneto de Caim, é o primeiro homem a ter duas esposas e o primeiro a compor um poema celebrando a vingança e o assassinato. O contraste é desturbador. Enquanto a linhagem de Sete, o terceiro filho de Adão, começa a invocar o nome do Senhor, a linhagem de Caim constrói a civilização humana baseada na força e na autossuficiência. A Bíblia não se importa com a origem da esposa de Caim, porque ela é apenas um instrumento na narrativa. O foco do texto é mostrar como o pecado de um homem infecta as gerações seguintes. A cidade que eles construíram juntos foi o berço do orgulho humano. O mistério biológico perde a sua força diante do peso moral da história. Não importa se a humanidade primitiva tinha uma genética pura que permitia casamentos entre irmãos. Não importa se você acredita que havia outras tribos vagando pelos desertos da antiguidade. O que Gênesis tenta nos mostrar é o padrão do coração humano. Quando somos expulsos da presença do Criador, nossa primeira reação é construir nossos próprios muros. A identidade da mulher de Caim continuará sendo um dos grandes enigmas não resolvidos da antiguidade. Ela surge das sombras do texto sagrado, sem nome, sem passado e sem voz. Mas sua existência é o pivô que permitiu que o primeiro assassino da história se tornasse o primeiro arquiteto da civilização. Talvez nunca saibamos com certeza absoluta de onde ela veio. Mas a pergunta em si revela algo sobre nós. Mostra a nossa necessidade incansável de preencher as lacunas, de racionalizar o mistério e de encontrar lógica matemática onde o texto antigo quer nos dar uma lição espiritual. A mulher de Caim nos lembra de que a Bíblia não nos conta tudo o que queremos saber. Ela nos conta apenas o que precisamos saber. E o que precisamos saber é que mesmo no exílio mais profundo, a humanidade encontrou uma forma de sobreviver, de se multiplicar e, tragicamente, de continuar errando. Os muros de Enoque caíram há milênios. Mas a herança de Caim e de sua mulher desconhecida ainda vive nas cidades que construímos hoje. No nosso próximo episódio, investigaremos Melquisedeque, o rei sacerdote sem origem, um homem que surge do nada nas páginas de Gênesis, sem pai, sem mãe e sem genealogia, carregando um dos maiores segredos do mundo antigo.